Deixa os moleque fluir, tá ligado? É tudo nosso mesmo. Contenção do leste. Maloca Hits. Sempre corro com os firma, na fé de Deus acredita, um dia após o outro, bandoleiro na rima. Me segurei até agora, então sustenta aí. Bacardi envolvido, na roda Benz Alecrim, os camaradas envolvidos, eis a questão. E por favor não confunda, aqui é contenção. Hoje eu estou legal, amanhã, Deus quem sabe, um salve para os firma, que estão atrás das grades. 40 só o baque, 42 novidade, 41 cê sabe, mano, os becos da cidade. Minha família, minha mãe, sobrinha, primos, tios, a minha filha amo muito, obrigado por isso. Eu me lembrei agora do espaço do rap, aqui é um dia após o outro, sustenta a pivete. O Luan tá ligado, deixou dado o recado. Maloca banca 23 e de novo no a cenário. A meta é essa, viver cada dia por vez. O sol brilha pra todos e a sombra é pra quem sua parte fez. Passado é fato, hoje é escola, pra amanhã nós tá de boa. Pra amanhã nós tá de boa. Pra amanhã nós tá de boa. Pra amanhã nós tá de boa. Pra amanhã nós tá de boa. Passado é fato, hoje é escola, pra amanhã nós tá de boa. Então cê tá ligado, firmou bom de pesado. Aí mano, não desanime, prove o contrário. Fala real aí pros mano, deu pra perceber. Não seja aquele duas caras, mostre quem é você. De campana na quina, a rapaz e as mina. Quer ser formado, inteirado, nem sofreu na vida. Os costumes é foda, mente pesou maloca. Peguei meu fone e a chave, giro quatro roda. Tá embaçado nas zoeiras da 43, só vagabundo na fita, um salve pra vocês. Amo minha vida, meus pertences, tudo que conquistei. Estou de cima agora, véi, chegou a minha vez. Ultimamente sou grato até o ar que respiro. Sempre ligeiro, cauteloso, mente de bandido. Na contenção tem nem me liga, ruas do DF. Agora um dia após o outro, meu recinto me veste. A meta é essa, viver cada dia por vez. O sol brilha pra todos e a sombra é pra quem sua parte fez. Passado é fato, hoje é escola, pra amanhã nós tá de boa. Pra amanhã nós tá de boa. Pra amanhã nós tá de boa. Pra amanhã nós tá de boa. Pra amanhã nós tá de boa. Passado é fato, hoje é escola, pra amanhã nós tá de boa.